Panorama Agrícola para 18 de novembro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira, 18 de novembro, lua minguante, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maia. O ditado do programa é: melhor morar num cantinho apertado do que numa mansão ao lado de alguém briguento. Na dica de hoje, faça caminhadas leves. Confira a previsão do clima até janeiro. Alimento e Companhia, saiba por que comer sardinha, linhaça, nozes e frutos do mar. Banco Mundial avalia a primeira fase do programa SC Rural. Projetos em andamento servem de exemplo para os próximos 6 anos. Fique ligado aqui no Panorama Agrícola para participar do programa. Telefone 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6:30 da manhã, na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Faça caminhadas leves, mas regulares, de 3 a 4 vezes por semana, de 20 a 40 minutos. Faz bem para a sua saúde. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do Santa Catarina Rural de hoje, conversamos com Diego Arias, que é o gerente do Banco Mundial para o Santa Catarina Rural, esse programa de Estado do governo de Santa Catarina. Diego, que avaliação você faz do desenvolvimento do SC Rural aqui no Estado, depois de passar quase uma semana percorrendo as diversas regiões de Santa Catarina? Essa é a primeira missão do Banco desde o começo do projeto. Estamos muito satisfeitos do começo, mesmo que o projeto começou um pouco mais tarde, pela troca do governo. Visitamos diferentes projetos, os primeiros projetos que vão ser financiados pelo Fundo de Investimento do SC Rural. E são 18 projetos que estão na última etapa da avaliação para aprovação. E achamos que os projetos são uma primeira grupo que representa muito bem a visão e os objetivos do projeto SC Rural. O programa SC Rural tem uma visão integral do desenvolvimento rural, misturando a agroindústria com atividades de turismo e outras atividades rurais, fazendo tudo isso numa visão de conservação do meio ambiente e de gestão de recursos naturais, que é uma visão que foi adotada dos projetos anteriores de microbacias, mas que agora o projeto SC Rural traz uma nova visão da competitividade dos proprietários e produtores agrícolas na região. Então, o Banco está satisfeito desse primeiro grupo que achamos que vai ser projetos exitosos, mas também que vão poder servir como demonstração para outras regiões do Estado que hoje ainda não apresentaram propostas, e que estes primeiros 18 projetos podem servir como exemplo, modelos para que o resto do Estado possa ver e fazer propostas nos próximos etapas, anos do projeto. O projeto é um projeto de 6 anos, então temos tempo para chegar a diferentes regiões atingir mais produtores. Algum desses 18 projetos, desse primeiro grupo que você visitou, lhe chamou mais atenção? Fomos visitar a região sul na cidade, no povo de Santa Rosa de Lima, onde achamos uma boa integração de conceitos de turismo rural, com uma rede de pousadas e proprietários que oferecem serviços de turismo, com agroindústria, produtores de mieles, de cana-de-açúcar, com também uma visão de proteção do meio ambiente, com reflorestação e conservação de solos. Então, acho que esses projetos trazem uma nova visão, que não somente os produtores têm que depender das rendas agroindustriais, mas podem ter rendas adicionais de serviços como turismo, mas também podem maximizar o valor agregado na agroindústria com um novo público, como turistas e mercados de pessoas com mais recursos, que podem comprar produtos como mieles processadas, por exemplo, uma boa mistura é o turismo, onde a apicultura pode oferecer produtos e experiências no campo aos turistas. Foi um dos projetos que chamou mais atenção, mais desenvolvidos na estratégia integral. Falou aqui no Panorama Agrícola Diego Arias, argentino, que é gerente do Banco Mundial no programa SC Rural. A missão do Banco Mundial esteve também no Alto Vale em Agronômica, visitando comunidades indígenas. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Cientistas da área da pesquisa médica continuam a encontrar benefícios em produtos da alimentação que contém ômega 3 e ômega 6, espécies de gordura poliinsaturada, um ácido graxo que ajuda a diminuir o colesterol, entre outros benefícios. Peixes de água fria, sardinha, atum, salmão, frutos do mar, linhaça, nozes e óleo de canola são exemplos de produtos ricos em ômega 3. Óleos de girassol e soja e sementes oleaginosas são ricos em ômega 6. Essas gorduras ajudam no bom funcionamento do sistema imunológico, que passa a ficar mais resistente, e também auxiliam a pessoa a ter uma pele mais saudável. As pesquisas indicam também que produtos com ômega 3 e ômega 6 podem ajudar a combater a obesidade, o cansaço, as dores musculares, o câncer e até mesmo a depressão. Consulte um médico ou um nutricionista e avalie a sua situação. O consumo desses produtos, que contém ômega 3 e ômega 6, ele deve ser regular e, como tudo na vida, equilibrado, sem excessos. Atmosfera, estudos e projetos da Epagri-Siran. Previsão do clima para o final de novembro até janeiro próximo é de chuva abaixo da média climatológica em Santa Catarina, em especial no oeste e meio oeste do estado, informa a Epagri-Siran. Do Planalto ao litoral, a chuva deve ficar quase na média, mas também um pouco abaixo do normal. Em novembro e no mês de janeiro, devem ocorrer mais dias de sol, um tempo mais seco, com períodos prolongados de tempo firme sem chuva. A umidade relativa do ar também será um pouco baixa para a época do ano. Com o ar mais seco, a amplitude térmica é maior, ficando as temperaturas mínimas mais baixas à noite e as temperaturas máximas mais altas ao longo dos dias. Em dezembro, contudo, a chance de chuva é mais frequente e com volumes mais significativos no estado, se comparados aos volumes do mês de novembro em curso e do mês próximo de janeiro. Informações do clima da Epagre Ciran para você. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.